Essa música eu dedico a Nego Tyson, Vanilla, Nego Boy e a todos que estão no CAG, Núcleo de Custódia, Papudão, CPE e 16ª. Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Sinceramente, meus irmãos, não sabemos para onde vamos. Nós apenas vamos, se não soubermos vamos. Se vivermos vamos, se não morrermos vamos. Nas ruas da minha cidade nós nos matamos. Nós nos atropelamos, nós nos sepultamos. E os fichários do necrotério a cada dia aumentando. E nós apenas andando para o outro lado. E nós apenas andando para o lado errado. Nós maltratamos nossas crianças, cometemos pecados, blasfemamos a Deus e só queremos ser perdoados. Porque amamos a vida como quem ama a tortura, como quem ama o suicídio e rejeita a vida, como se fosse uma roupa que não serve mais e acaba morrendo antes de viver. Porque não temos pra onde correr e nem a quem recorrer. Acho que estamos no mundo e não sabemos porquê. Sinceramente, meus irmãos, não sabemos para onde vamos. Nós apenas vamos, se não soubermos vamos. Se vivermos vamos, se não morrermos vamos. Nas ruas da minha cidade nós vendemos a alma e não nos preocupamos, nós nos acomodamos. Nós nos desamamos e a lei não respeitamos. No cativeiro apodrecemos e não sabemos até quando. Já perdemos a bondade e a esperança. E quando estamos sofrendo, sempre alguém se diverte. Vejamos a boca da noite para fazermos uma nova vida dentro da nossa vida. E não pensamos nas consequências. E aonde vamos parar? E quem irá nos buscar? Se por acaso não acharmos o caminho certo, quem irá nos salvar? Se por acaso não encontrarmos o idealismo certo? Para muitas de suas perguntas eu não teria uma resposta honesta. E se honesta ainda, essa resposta fosse minha. Mas nas minhas verdades, às vezes digo mentiras. E nas minhas mentiras, às vezes digo verdade. Sinceramente, amanhã não sei onde vou estar. Aonde vou parar, aonde vou chegar. Sinceramente, meus irmãos, não sabemos para onde vamos. Nós apenas vamos, se não soubermos vamos. Se vivermos vamos, se não morrermos vamos. Nas ruas da minha cidade nós não envelhecemos. Porque a morte não deixa que a vida nos mostre a velhice. E nem o pobre nem o rico estão fora de perigo. Todos estão sujeitos à violência urbana. O uso da arma, o assalto, a agressão pela falta de grana. Em busca do prazer, dos bens materiais. E a nossa fé e sentimentos são sempre jogados pra trás por gente que não respeita nossas necessidades. E isso é foda. Mas pela lei sagrada de Deus, tudo tem a volta. E é isso aí, pessoa. Às vezes eu lombro à toa. Eu sei que o tempo voa. E momentos das nossas vidas são transformados em lembranças. Das noites que não dormimos, são tantas que nem me lembro. Amigos em nostalgia, relembrando os velhos tempos. Malucos enlouquecendo, cometendo suicídio. Entre o céu e o inferno, nós continuamos o nosso caminho. É, véi, sinceramente, amanhã não sabemos aonde vamos estar. Aonde vamos parar, aonde vamos chegar. Sinceramente, meus irmãos, não sabemos para onde vamos. Nós apenas vamos, se não soubermos vamos. Se vivermos vamos, se não morrermos vamos. É isso aí, velho. Para onde vamos? Se o amanhã é tão incerto, pode crer? Sobre o amanhã, eu não sei. Para onde vamos? Então, para onde vamos. Sobre o amanhã. Sinceramente, eu não sei. É isso aí, irmão.